Alô, bom dia. É o Trans 3399, tá ciente da Charlie, na posição número 8 para cópia Guarulhos. 3399, reprovar o nível de voo 360, pronto, cópia. Só prossiga. 3A2, Salvador Guarulhos, nível 360, rota conforme plano, bridge, Zulu no meio, Bravotel Zulu, decola pista no zero, primeira curva é à direita, no perfil da El Leda, após Leda voa bridge, a intercepta é Zulu no meia. 5037, código transponder, controle opere 199.8. Da 3399, autorizado São Paulo, Guarulhos, 360. Upe Zulu 16 BHZ, decola da pista 10 com curva direita, saída da El, Leda após voa bridge, Upe Zulu 16. Transponder 5037, controle 198. Confere, chama quando plano, posicionar. 3399. Puta, prossiga. Alfa Yankee, conta na parte 3, posição número 5. Solicito autorização para cheque motores em marcha lenta no máximo 10 minutos. A entrega já está ciente. Também estou ciente, é por si tempo. Salvador, bom dia, voo 18, 17. Informação Charlie, gate tem autorização, Guarulhos. É, o nível de voo 360 já aprovado, foi com a pena. 360, rota conforme o plano, brilha, pisolou no meio, abravateu Zulu, decola no zero, curva à direita, no perfil da El, Leda, após Leda, voa bridge, antecepta, pisolou no meio. 5032, código transponder, controle opere 119.8. Paulo, teve uma chamada sobremodulada, copiou só até a saída da El Leda. Ok, aprovado novamente, 360 Guarulhos, rota conforme, via bridge, pisolo no meio, abravatou Zulu. Decola pista no zero, com curva pela direita, no perfil da El, Leda, após Leda voa bridge, antecepta pisolo no meio. O transponder é o 5032 e o controle opera em 119.8. Então estamos autorizados, Guarulhos, no 360, a rota conforme, de bridge, upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, decola da 10 com direita, da El Leda, após bridge e upper Zulu 16, 5032, no transponder 198, após VHZ voa trilho, voo 1817. Correto, chame no 05 quando pronto, posicionar. Chamará. Salve Salvador, muito bom dia, Avianca, Oscar 90 quilos. Transcura, prossiga. Oscar 90 quilos, solicito autorização para o reboque da posição de número 7 para a posição de número 11, pátio 1. Entrando no pátio 1, quer sair da posição 07 e ir para o portão 11 do pátio 1, mesmo? Afirmo. Só um minuto, Avianca. Ok, no aguardo. Tá 3399 na escuta? 3399, prossiga. Qual o portão que se encontra? O número 8. Pronto pra iniciar o push. Não, 05, mais 12 minutos. Mais 2 minutos? Mais 12, ao 05, mais 10 minutos praticamente. Ok, gente. O tráfego da Avianca na escuta, no reboque? A sua escuta. Ok, inicie de imediato, tá ok? Tô com tráfego no portão 8, que vai solicitar o push mais em torno de mais de 10 minutos. Tá autorizado iniciar de imediato aí o reboque. E piloto prosseguir até o portão 11, agilizando. Ok, ciente. Iniciarei de imediato na portaria ao pé. Obrigado. 399, sistema em questionamento, posição 8. Autorizado, chame o táxi, 399. Autorizado, 399. Sim, gente, bom dia. Solo Salvador, Oscar 90 kg, informa a terra do rebote. Ciente, grato, bom dia. Sim, bom dia. Solo Salvador, voo no 85, no 7, back acionamento no 5. Aguarde, no 8 no 7. Guarda. Salvador, 3399 para o táxi com 145, 3 horas e 40 galeão. Aprovado o táxi via Pátio Índia até o ponto de Imperatão no 0, lá com a torre 1 no 8.95, ajuste 1000 ao Justino 009. Parte de Alfa no Monte Serra, 2959, aqui amanhã. O 9897 da Gol, após o Airbus da retaguarda, está livre, espera o sinalamento, chama táxi. Após o Airbus, livre, chama táxi, 897. Tá, 3399, pronto, vou esperar também. Tá, 3399, está autorizada a decolagem da 10, vento 80 graus com 7 nós. A decolagem está 3399. Paulo, Gol 18017. Tem 162 a bordo, 3 horas e 42 e alterna Galeão para o táxi. Aprovado, em frente, Índia, até o ponto de espera da 90, no ponto de espera com a torre no 8.95, ajustado 10009. Índia, no ponto de espera 1895 com 1009, gol no 8. Nove, decolado ao Zuno 3, chame o controle em 119.8. Controle 198, bom dia, 3399. Controle Salvador, bom dia, tá 3399. Bom dia, gol 18017, ponto espera da 10 pronto. 17, alinha aí, manter 10. Alinha mantendo 10 18 17. Três nove nove, na saída da El, 3399. Gol no 817, aguarde só mais um instantinho para decolagem devido ao tráfego à frente. Decolou no mesmo nível, rota e destino. Só mais um instante para a separação de tráfego. Aguarda, boa noite. Só para informação, o gol no 817 em 2 minutos será autorizada a decolagem. 2 minutos, a noite. 1817, decolagem autorizada da 10, vento 70 graus, 070 graus, 10 nós. Autorizada, licença 1817, decolado aos 18, chame o controle, 19, décima 8. 19, 8, bom dia. Controle de Salvador, bom dia. Gol 1817, decolou da Euleda, passa 1700. 7 Subal 360 Vigilância. 360 Vigilância, 1817. Chame o centro Recife na frequência 1251. 1251-3399. Passar 170.817. Afirmativo. Chame o centro na frequência 25 decimal 1. 125, bom dia. Bom dia. Zero, um livro de voo 360 já aprovado, pronto, copé. Congonhas, 360, roda conforme plano, bridge, pisolo no meio, bravo até o Zulu, decola no zero, curva direita. Versilda da El, Leda após, Leda for bridge. Interceptor, pisolo no meio. 5051 no transponder, controle opera em 199.8. Podia só repetir o transponder? Se não me engano, pronto, puxa o sinal no portão 2.